Tema 070. Tema 070, chegada a Mari. Tema 070 na Mari. Localizador 3662. 3662, complete, final ILS, torre 118.6. 3662, chegado. 3858, BC mantenha 2000, ajuste 1012, redução para 2109. 3158. Azul 4070, autorizado ILS, X-Ray, reporte localizador. Botaremos no lock do X-Ray, 4070. 3663, continue a aproximação, informarei para o estaleiro. Gente, altão 3662. Chamarei, obrigado. Salvador, esse é o LGET 5827, nível 380 Galeão. Teria nossa autorização? Tem autorização sim, eu tenho 380, copia? Bom demais, 380, prossiga. Autorizado, Galeão 380, via até novembro 857, seguro e ópera 1-1-6. Decola da pista 1-0, primeira curva à direita, saída da EL, letra BDEV. Controle em 1-1-9-8, transponder 5-1-2-0. Só o começo, senhora, não está batendo aqui com a nossa navegação, da EL do dia da BDEV, e depois nós vamos, após BDEV, até novembro 857, Porto Seguro, de lá a Pesulo 16 Grupo, a Pesulo 14 Toquim, confirma? Afirmativo. Tá, ok, então o transponder 5110 e o controle 3198 foi o objeto 5827. Sim, só que o transponder é 5120, no nível 380. Chama para pushback e atunar. 5120, 5120, então o transponder, chamamos para o push. Bom voo, TAN 3603. Obrigado, bom final de semana, TAN 3603. TAN 3662, 120 graus, 10 nós, autorizado pouso, pista 10. Livre pouso 10, TAN 3662. 3603, submantenha 340, saída da EL, vigilância rodada. Para o 340, da EL, TAN 3603. Na 3858, para interceptar o localizador, curve à esquerda, vai na PRO 050, informe estabilizado, livre ali. 050, tomada estabilizada, então 3858. Localizador visual 4070. Azul 4070, complete final ILS, torre 118, decimal 6. 386, boa noite. Salvador, uma boa noite, é o Azul 4070, 3 milhas do externo visual. 2000, ajuste 1012. Temperatura de pés, 2 3662, solo aos 48, solo 121, décimo 9. Solo 219, tá 3662, boa noite. Solo Salvador, boa noite, tá 3662, ele entrou. Tá 3662, repórter antes da Juliette. Repórter antes da Juliette. 7, Titã 3662. Charlie, pressionar, voltamos. Atenção para aproximação, 2186. 26. Ponto para ataque, com POAB de 157, autonomia de 340, alterna com fim. 10, 4770. Zona 0 foi 1186, última turma 02. Índio Alfa, ponto de estrada 10, 286, 1012, Bonadena 3, boa noite. Boa noite, só confirme a autonomia 3 horas, né? 3h40. 3h40, ciente. Obrigado. Só 3662, Juliette, portão 03. Estágio autorizado, Juliette, pro 03, tá 3662, boa noite. Boa noite. 3.0, pronto, visual contra a classe. Ok, vou manter posição, estou seguindo tráfego já. O voo no Reno 6. Mantenha posição nessa. Rota 3695, puxa treinamento na remota 12. Autorizado, 3695, chama 4070, solo 951, direita solo 1299. Lita direita 209, Olivra 4070. A curta final para 3258. Arista livre, na avenida na pista. 3858, vento 120, grau 08 nós, autorizado pouso, pista no centro. Pouso no 053, após a revanche. Após 09 na final, ali mantém, terceiro no 0. Pouso, trato, ali mantém na 0, vou na avenida 3. Não, é que tem... É 7, correção, chame 63, 1-0, complete, final IAS, chame a torre, 118, decimal, meia. Objeto 5723, inicia redução para 2-1-0 mais. 257, 3603, passou nível 150, chame o centro em 1251, alterno 3325. Recife 125, ano alterna 13325, boa noite, 3603. Boa. Chile 63, 12 autorizado, ILS, que se reinforme localizador. Quanto de confirme, foi para o Chile 62, 12. Correção, 6212, da Oxanel, autorizado ILS X-Ray, reporte localizador. Autorizado ILS, reporte localizador, 6212. Continue descida para 2.000 pés, 0012 ajuste. 2.000 com 1.011. Olá, Salvador, boa noite. Livrando o K3250. Decolar, pistola 0. Livre decolar, pistola 0, bom, 63. Papá Tango, Oscar, Romeu, Thiago, livre táxi, a porta, ponte espera papá, cruzamento 17. Salvador, 5216, 16, parte 3 é o boxe, é o 06 para pushback, acionamento. 5216, 16, autorizado, chama táxi. Autorizado, vai chamar o táxi 5216. 1470, mantém o táxi 3 Juliette. Localizador Campo Azul, 6212. Tá de pouso, pista no 0. Sete final ILS, 218.6. 218.6, 6212. Cruzamento são 735, acho que é o meu Thiago. E na Lima, chama solo 219. Alex, puxa, tá na meta, posição 7. Vai aguardão, no 885, eu tô lá com o Fretax 7, aguarda. 7. Consciente, mantenha a posição 470, centrado, o chutador está impedindo a centrada. Não, será? Paulo Dan 3695 para táxi, POB de 171, 4 horas e 15, alterna Galeão. Dan 3695, táxi autorizado via Juliette Alfa, no ponto de espera da 10, chama a torre, em 1186, altímetro 10, no 3. Juliette Alfa, no ponto de espera 1186, 10, 3, 3, 1900. Azul 470, passar 0 voz da TAM, após ingresso Juliette, portão 08. Após 0 voz da TAM, ingresso Juliette, segue para o 0. 1885, tá? Escuta. Obrigado. Após a passagem, número da Azul, a retaguarda, está autorizado puxa e acionar, chama para o táxi, deixando a entrada do 07 livre. Está suficiente após o número da Azul. Afirmativo, após o Azul, autorizado puxa e acionamento, deixando a entrada do gate 7 livre, voo 885. 6310, solo 56, direita solo 219. Mantenha antes da Juliette. Mantenha antes da Juliette. Oscar Romeo Charlie, ingressa parte 1, Juliette Alfa, pode estar dando 0, torre 1186. 120 graus, 089, autorizado pouso, pista no 0. Ciente, autorizado pouso, dá 10, 6212. Só que, se possível, agilizando, passar pelo pátio 1. Sim, então o Azul 470 vai ter um aeronave de pequeno porte, um jato que está agora ingressando no pátio 1, vai cruzar. Após o mesmo, ingresso o portão 08. Após o jatinho, ingresso o portão 08. Juliette 3858. Para táxi 352-16, 54 a bordo, autonomia de 3 horas e 40, alterna Recife. Gente, o 352 no meio táxi até a saída do pátio 3, aguardando para o ingresso na Juliette. É que até a saída do pátio 3, aguardando para o ingresso na Juliette, 5296. Usa 3858, paciente, mantém a Juliette. Uhum. Espera o teu 3561. Seu 3561, capitão, para cópia? Tô se ligando. 3561, autorizado Brasília, 360, via 3117. Decola da pistão no zero, primeira curva direita, vida gole, transição ao pito. Controle 1198, transponder 5132. Autorizado, Grado Brasília, nível 360, aerovia 3 do Lula 7, circulando a pista 10, com a primeira curva à direita, no perfil da saída agora em transição ao fio. Frequência do controle Salvador, 119, 8, transponder 5132, 3561. 3561, deixa eu para te ver acionamento. Solo, cinema 310, senhora. Não copiei. Solo, cinema 310. Ou Xanero 6310, mantenha antes a Juliette. Vai manter antes a Juliette, Xanero 6310. Trip 52 no meio, observa o azul que está ingressando agora no pátio. Após o mesmo ingresso a Juliette, Alfa Ponte Espera da 10. Quando lá o Torre 1186. Após a passagem do tráfego da azul, ingressa Juliette para o ponto de espera da 10, quando lá chamará a torcida 18B, trip 5206. Boa noite. Boa noite. O teu 3858, só para informação, vai guardar em São Juliette agora. Tem que esperar o tráfego do seu portão inicial push para deixar livre, para você entrar. É, Posto 104 para pushback, acionamento. 3561, 04, autorizado, chama táxi. Livre acionamento, chama dentro do táxi, 3561. Salve, boa noite, Xanem 6215. Boa noite, Xanem 3695, ponto de espera. 3695, boa noite. Após aeronave na final, ali mantém, cabeceira no zero. Após aeronave na final, ali mantém 3695. Corrigindo, gol no 8850, já tá livre, puxa essa nave, chama pro táxi, deixa eu entrar 07 livre. Camarada, deixando 07 livre, 1885. Ruas 3858, ingresso agora na Juliette, portão 07, observando a aeronave da Gol que tá puxando no portão. Juliette 07, entra no gol. Oceaner 6310, ingresso. Corrigindo, mantenha antes da que seja Juliette, não vai ter como ingressar. Mas tem essa Juliette, né? Minha 310. Na 3, passou 140, chame o centro na frequência 1288. 1288, vou na mina 3, boa noite. Boa. Taxia mais à frente via Alfa, vai ingressar aqui ainda pro 01. Taxi Alfa, Índia 01, na Xanema 310. Sete, dois, três, solo, 02, direita, solo, 1219. Direita, 19, 573. Graus, 1-0-9, colapso, 1-0. Iniciando, 3695. Gente, mantém a posição, tá? Que já puxou, não sei se tá impedindo de entrar. Ok. Salve, Salvador, boa noite. Web 5723, livrou? 5723, ingressa na Kiel, vai ter que ser via pátio 3, o portão 05 no pátio 1. Quilo, pátio 3, pátio 1 no portão 05, 5723. Charlie, a Lima tem cabeceira no usuário estimado 3 minutos para decolagem. Salvador, muito boa noite, 352, 16, pode esperar na pista 10, na sua escuta, pronto. Sim, 352, 16, inicialmente mantenha, pode esperar. Mantenha. Então, 3695, decolado 04, controle 1 no 9.8. 19.8. Controle, então, 3695, boa noite. Táxi 1885, temos 4 horas de autonomia, terminamos Galeão com 93, pra ver. El, meu irmão. Autorizado direto da El. Obrigado. 885. 905723. Vai ter que ser agora um Gol e Apache. Pode ele passar pela entrada do Apache 3 e Apache 1, ingressa para 405. Após o Gol, para sair Apache 1 no portão 05, 573. Sim, controle na porta para ficar até a saída do Apache 3. Só guardando ele passar. Aqui, gente, vai para o 573. Salvador, eu tenho 3561 para o táxi. 158 a bordo, com fins 4 horas e 10, de autonomia. 3561, táxi à direita, via Índia e Alfa. Ponte espera da 90, torre 1186, altimetro 903. Índia, Alfa, 286, monitorará. Tenho 3561. Tangóis com meu Charlie, 120 grau 089, autorizado a decolar, pista no zero. O 12 no meio, autorizado ali, aí mantém cabeceira no zero. Além mantém pista no zero, 352 no meio. Após o Boeing da Gol, na Juliette, ingressa para a 1-0. Ok, após a aeronave da Gol, ingressa, parte pela 1-0, 6212. Pode comer o Charlie, decolou 07, controle 1 no 9.8. 19.8, obrigado, boa noite. Controle Salvador, boa noite, Papatango, Oscar, Romeo, Charlie, saída da El. Comeu Charlie, contato no radar, sube, manter o nível 360, manter a saída da El. Mantenha a saída da El, sobe ao 360, Romeo, Charlie. Grau 089. Usar decolar, strip 52 e no meia. 12 no meio, decolou, 908, controle 119, decimal 8. Controle Salvador 198, 352, ano meio, boa noite, senhor. Torre Salvador, uma boa noite, 13561, no ponto de espera, 10, pronto. A linha mantém, capítulo 10. A linha mantém, então 3561. Mantém o nível 150, mantém a saída pouca. É, o 352 é no meio, senhor. Autorizado a decolar, pistão 0, 120, grau 08, nós. Ainda decolar, gestão 3561. Salvador, de gol 1885, passa para a prova. 1885, autorizado a alinhar, mantém, cabeceira no bloco. Alinha e mantém a posição da colagem, tá? Gol 1885. Salvador autoriza o 352 no meio da presente, direto na Caju, senhor. Quarta coordenação com o Recife, 52 no meio. Fala. Passando 2 no pés, 83561. 18, décimo 1, 19, décimo 8, 3561. 1 no 2, bom. 19, 8, boa. Passa 2.500. 3561, contato na decolagem, suba e mantenha o nível 360 do 3561. Primativo, dá presente, pode ir agora? Ok, mantenha a saída agora e já foi autorizado direto o fito. A partir de 5 mil pés foi autorizado o fito. 5 mil o fito então, 3561, obrigado. 3695, chame Recife, frequência 1251, alterne 3325. Recife 1251, alterne 1235.